Jesus, crianças vinham, sua bênção suplicar. Vós que agora sois crianças, vinde a Ele, pois louvar. Se crianças de outro tempo aceitou com terno amor, hoje a todas as crianças salva ainda com favor. Meus pecados no Calvário, sobre a cruz Jesus pagou, a maior das maravilhas é que Cristo me por salvar.